este projeto já há algum tempo que tem decorrido reuniões na CIM, portanto é um projeto promovido, é uma programação cultural em rede, dinamizado através da CIM, com fundos comunitários, com uma dotação financeira global de cerca de 5 milhões de euros para 3 anos de programação, e que agora está a dar início com a programação cultural. Portanto, os 19 municípios, os 19 municípios do Conselho têm acesso a um programa de cultura diversificado e rico. A Oliveira foi lançado um plano de divulgação, um programa de cultura em rede, com o aviso número 14/2016-03. Entretanto, decorrentes das várias reuniões, foram lançados e decididos um conjunto de ações para dinamizar a cultura na região centro do nosso país. Estas ações pretendem dinamizar e dar a conhecer o património natural do nosso concelho e dos 19 concelhos, promover os produtos turísticos integrados na base intermunicipal, promover os lugares do património mundial do centro e, obviamente, é um investimento de natureza infraestrutural realizado e a realizar no âmbito do Centro 2020.